Na tarde desta terça-feira, dia 26 de fevereiro, a Prefeitura de Gaspar, através da Secretaria de Assistência Social, Saúde e Educação, promoveu no auditório da Prefeitura a palestra População Haitiana de Gaspar e a Garantia de Direitos. A palestra foi ministrada pela diretora do IFSC Campus Gaspar, Ana Paula da Silveira. Ana Paula falou sobre o objetivo desta palestra. Então, essa palestra, o objetivo dela, na verdade, é que nós possamos reunir num só espaço os agentes públicos que atuam na área de saúde, assistência social e educação, para que a gente converse a respeito da situação da população haitiana no município de Gaspar. Hoje nós temos, pensando Blumenau e Gaspar, nós temos em torno de 2 mil haitianos, então é um contingente populacional bastante expressivo. Essa população, ela traz uma série de demandas para esses serviços e é preciso que a gente compreenda quem é essa população e que demandas são essas, para que a gente possa procurar soluções em conjunto para que esse atendimento ele possa se dar com mais qualidade. Professora, ao longo desses anos da migração haitiana para Gaspar especificamente, houve muitas dúvidas por parte do poder público conversando com você da educação sobre essas pessoas aqui no município? Sim, a gente vem conversando já há algum tempo. Aqui em Gaspar, nós já temos o curso de português para estrangeiros há um ano e meio. Nesse momento, nós temos 3 turmas que vão iniciar as aulas daqui a 2 semanas, durante a semana à noite, na quinta-feira à noite, e outras 2 no sábado, 1 tarde e 1 à noite, para que a gente possa acolher essa população. Ao longo do ano passado, nós realizamos uma série de ações junto com a Secretaria de Assistência Social, no sentido também de capacitar esses haitianos ou informar a esses haitianos a respeito dos direitos e dos serviços oferecidos pela assistência. Então, a gente já vem num diálogo de cerca de uns 2 anos a esse respeito. Já em relação ao contingente populacional que mora em Blumenau, a gente já vem trabalhando há um pouquinho mais de tempo, então lá já tem 2 anos e meio que a gente vem atendendo a população e lá também atendendo demandas mais específicas em relação a alguns serviços, principalmente em relação à educação. Diretora, a senhora tem observado como professora, como educadora, que essas pessoas que vêm do Haiti para Gaspar, elas vêm com interesse em aprender também, além da nossa língua, aprender uma profissão, aprender a se adaptar com a nova vida que começam a levar? Sim, com certeza. Então, normalmente, quando eles chegam, é importante a gente entender isso, né? Que os haitianos que nós temos aqui imigrados, eles vêm das camadas mais favorecidas da população haitiana. Então, normalmente, eles são pessoas que eles já possuem ensino médio completo, ou se não completo, eles estão com ensino médio em curso. Eles muitas vezes já chegam aqui com uma profissão, muitos já têm curso de graduação e ao ingressar, ao virem para o Brasil, eles procuram então uma oportunidade de se manter e de mandar recursos também para o Haiti. Eles mantêm as famílias aqui e mantêm também as famílias lá no Haiti. Essas pessoas, elas têm o interesse de conseguir se situar bem no mundo do trabalho. Então, para isso, eles tanto estudam, né, para uma profissão mais imediata, então eles fazem curso de qualificação profissional, como hoje nós temos vários matriculados, tanto no IFSC, quanto no IFC, quanto na UFSC, fazendo, por exemplo, curso superior. Secretário de Assistência Social do município, Santiago Martinávia, nos falando sobre essa promoção da Secretaria para a população haitiana. Uma palestra importante para esse povo que aqui está vivendo em Gaspar, secretário. Muito importante, Gil, até pelos números de haitianos que nós temos no município, e o atendimento qualificado que deve ser feito pelas equipes da assistência social, e essa parceria quase que limitada com o Instituto Federal de Santa Catarina, através da doutora Ana Paula, que constantemente está interagindo com a gente e buscando soluções. Nesse caso, nós tivemos uma demanda do CRES, que é o Centro de Referência da Assistência Social, especializado em assistência social, onde não há entendimento dos usuários que têm demandas. No caso, 2 casos que a gente não conseguiu entendimento pela questão do idioma. Então, em contato com o Instituto Federal, além do idioma, vamos entender um pouquinho de questões históricas e a questão cultural. Secretário, no dia a dia, vocês são procurados pela população haitiana de Gaspar? O Gil, são poucos os casos, mas aqueles casos que vêm, a gente não compreende, não entende o que está sendo dito, né? Então, para a gente qualificar isso e tentar entender, a gente está, então, promovendo esse evento que vai ir além da questão da linguagem, vai abordar outras questões culturais e, consequentemente, nossas equipes técnicas aqui presentes vão entender muito mais da realidade do povo do Haiti. Além dos profissionais da saúde e também do assistência social, a palestra foi aberta para a população haitiana. Foi aberta para a população em geral, que esteja envolvida, vi representantes do hospital, representantes da educação, ou seja, quem atende o público haitiano tem que entender quem você está atendendo, qual que é a cultura daquele cidadão, quais são os procedimentos, quais são as tradições, qual a melhor forma de atender, e é isso que nós estamos fazendo. O melhor atendimento para aqueles que já moram entre nós, fazem parte da nossa sociedade e, consequentemente, a gente atende na assistente social. Quantos haitianos moram hoje em dia em Gaspar? Acima de 400, Gil. Então, a gente está buscando alternativas para atender bem essa população. Do auditório da Prefeitura de Gaspar, falando sobre a palestra População Haitiana e a Garantia de Direitos, Gil Dias para a Rádio Sentinela.